dia que a mãe escondeu um tesouro que de Deus recebeu. Foi seu filho precioso que nasceu exatamente quando o rei o procurava matar. Muitas vezes é impossível mudar, há momentos que não posso escolher. São situações difíceis que me deixam sem saída, mas a vida tem que continuar. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Minha alma agora está assim, digo o que faço, mostra-me o rumo, o que preciso fazer. A história diz que o filho cresceu, pois das águas o Senhor o tirou, pra fazê-lo muito forte, pra mudar de um povo a sorte e torná-lo abençoado e feliz. Se você também em Deus confiar e nas águas sua vida deixar, crendo que o soberano o observa em todo tempo, e você não entende hoje talvez. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Minha alma agora está assim, digo o que faço, mostra-me o rumo, o que preciso fazer. A história diz que o filho cresceu, pois das águas o Senhor o tirou, pra fazê-lo muito forte, pra mudar de um povo a sorte e torná-lo abençoado e feliz. Se você também em Deus confiar e nas águas sua vida deixar, crendo que o soberano o observa em todo tempo, e você não entende hoje talvez, não duvide, o amanhã mostrará. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. O amanhã mostrará. Não duvide, o amanhã mostrará. Não duvide, o amanhã mostrará. Não duvide, o amanhã mostrará.